você é livre. Oh, Deus! Aleluia! Nós queremos queimar com o teu avivamento. Nós queremos mais do teu poder. Nós queremos mais do teu amor. Nós queremos mais da tua presença, Senhor. Nós queremos estar disponíveis para ti. E dizemos: eis-me aqui, Senhor. Aviva o meu coração em nome de Jesus. Aleluia. Oh, Jesus. Glória a Deus. Nós queremos te sentir. Nós queremos estar próximos. Eu sei. Nós queremos saber da tua verdade, Pai. Um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós e nos via redimidos por seu sangue, lutando bom combate no Senhor, lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E com a força do Espírito Santo, nós provamos.